Cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Então, bem-vindos aqui ao Cá se fazem, cá se tocam. No caso vertente, este é o Cá se fazem, cá se tocam, que estamos na semana em que comemoramos 10 anos de emissão. Portanto, o Cá se fazem, cá se tocam, de modo ininterrupto, uma vez, embora que as entrevistas que fazemos aqui já o fazemos de algum modo avulso, mas de modo ininterrupto, nesta semana que se aproxima aqui do feriado do 25 de Abril, da Comissão 25, também comemoramos 10 anos de emissão ininterrupta, porque a Rádio Nova acabou de comemorar também 3 décadas de emissões. Pois bem, e hoje temos, para esta efeméride, perdoem o termo, um projeto novo. É sempre com gosto que dizemos que temos alguma coisa nova para mostrar. E é um projeto algo diferente. Eu, quando digo algo diferente, e já se habituaram a estes meus termos, é quando foge, não digo à normalidade, mas é algo que entram vários fatores para que se diga que não é provavelmente um disco comum. Mas, pois bem, eu se calhar vou-me adiantar muito e é melhor é apresentar o projeto. Antes logo, chama-se Hugo e é, desde logo, de facto, um quebra-cabeças para quem trabalha em rádio. Digo porquê? Porque Hugo vem sem H, no trabalho do próprio disco e não só, em tudo que se aparece relativamente a este projeto, é um Hugo que aparece entre, para quem conhece as matemáticas, em módulo. Ora, isto é algo que não se consegue colocar precisamente no software de programação. Portanto, desde logo começou esse quebra-cabeças. Mas aí vamos fazer redimir desse pecado o mentor do projeto, que é Hugo Pinto. Ele sim, com H, e resolveu pôr para um projeto em que ele congrega um conjunto de amigos, e só assim é que se consegue perceber, um conjunto de amigos para trabalhar consigo neste disco. E eles são bastantes, mas não me vou adiantar mais. Vou, assim, saudar a vinda aqui à Boa Nova, ainda a caixa de telefone, do Tom Hugo Pinto. Antes de mais, bem-vindo aqui à Boa Nova, Hugo. Olá. Ora bem, Hugo, eu já abri a porta aqui para vários caminhos para nós começarmos a desbravar. Comecei por dizer que era um projeto fora de normal. E comecei por dizer que te ajuda vários amigos. E quantos amigos? Isso, neste momento, se quem está a começar a ouvir a nossa emissão ainda não percebeu, a verdade é que ao longo do programa, como vai ouvindo a música, vai percebendo a que é que nos referimos. A verdade é que o Hugo Pinto já há alguns anos pela música, mas resolveu de algum modo criar aqui um alter ego, onde percebeu que aquilo que fazia as outras bandas não era bem isto que ele queria, e queria, isso sim, ter um projeto alternativo. Quando é que percebeu que aquilo que faz aqui em Hugo não tinha cabimento das bandas para onde anda? Eu fui percebendo, eu acho que foi através do processo criativo em si, porque aquilo que eu estou habituado e com as bandas que já estive e aquelas que ainda mantenho ainda hoje, uma música nasce do contributo dos músicos, dos elementos que compõem a banda em questão. Eu tinha aqui uma ideia que era de, e muitas vezes, ainda voltando a isso, muitas vezes a música vai para um horizonte completamente diferente que aquilo que se calhar era expectável inicialmente. E eu tinha uma ideia de controlar um pouco mais esta criatividade, fazendo com que as músicas nascessem em mim. E ao longo do tempo comecei a ir compondo músicas, a achar, isto faz sentido, esta música conta mais a minha história ou revejo mais nela, e pronto, a perceber que de facto era algo diferente daquilo que eu tinha com as outras bandas. Twice. fist. It's time to fight. You're running like cheetah. You think you lost me. Run, run faster, cause I'm coming for you. I come you in fist and I don't wanna fight. Don't you turn your back on me. Don't you turn your back on me. Why did you go? Down right to the ground. I fucking rock and roll you. You won't get bored. This music's my drug. Then who the fuck is my dealer? Efetivamente, a maior parte da despesa em termos de letra e música é do próprio Hugo Pinto, vem aqui de facto a assimilar um conjunto de colaborações em termos musicais. E a verdade é que os temas em si expressam muito a participação de quem naquele momento está. Daí que podemos dizer que não será tanto um disco conceptual, mas será um disco de facto de vários contributos e que isso é notório em cada uma das músicas. Foi fácil para si congregar, de facto, estes contributos todos para vir aqui a verter neste Leap of Faith, que assim se chama este álbum? Em termos... Houve alguma dificuldade, claro, porque quando estava a fazer as músicas ia pensando nas pessoas, nas pessoas que conheço bastantes músicos, tenho bastantes amigos que são músicos, e experiências já passadas, comecei a pensar, este meu amigo era a pessoa ideal para tocar guitarra nesta música, ou para cantar esta música, e a partir daí abordava esse músico, perguntava, olha, queres participar nisto, o que tu achas? As respostas eram quase sempre muito, muito positivas, as pessoas identificavam-se com as músicas, queriam fazer parte, depois era a questão de explicar-lhes a minha ideia, aquilo que eu pretendia para as músicas, eles acabavam também por dar sempre algum input adicional, ou seja, as músicas acabaram por ganhar. Se eu fizesse o álbum sozinho não seria tão bom, não seria. É ponto assente. E se foi difícil, foi um pouco, em algumas músicas mais do que noutras. Noutras foi tudo muito óbvio e tudo muito orgânico e muito fácil. Noutras tive que me esforçar um pouco mais, ou porque não tinha logo à cabeça a ideia de quem poderia participar, e depois tinha que pensar melhor que este cá não é só indicado, este talvez. Isso foi um pouco difícil e, acima de tudo, moroso, porque este álbum realmente demorou um tempo a fazer. Essa morosidade, enfim, começou a pensar e a imaginar os temas, até de facto ele chegar aqui à pós-produção, também fez com que ele fosse então bastante heterogéneo. Ou seja, que o apanhasse ao Hugo em momentos criativos muito diferentes. Sem dúvida. De facto, isso foi uma coisa que eu senti, mas sobre essa questão da heterogeneidade, eu tenho a dizer que isso também era algo que eu almejava para este, porque, e talvez isso também, e voltando à primeira pergunta que me fez, isto também vai de encontro a isso, porque no fundo é uma amálgama de ideias. Claro que tem talvez a matriz do rock, talvez possamos dizer isso, se bem que dizer isto também é pouco, também é muito, é muito clássico. Seria redutor, exatamente. Tem tantas ramificações, exato. Mas acho que é o que acontece neste disco, ele próprio tem muitas ramificações, e sim, eu já era uma coisa que eu queria. Ora bem, e depois foi um mais um. Eu queria fazer isso, e ao fazer desta maneira, ainda aconteceu com que fosse ainda mais heterogéneo. São muitos os contributos, cada pessoa já sabe que vai ter um cunho mais pessoal, seja nas vozes, seja na maneira de tocar, mas isso é uma coisa que eu olho para esse disco, com este disco, com muito orgulho, também por esse motivo. Porque acho que são 15 músicas, eu gosto de dizer que são 15 viagens diferentes. is marching our way to the end of time, to the end of time. We are slaves marching our way, yeah, yeah, yeah, yeah. We are slaves marching our way to the end of time, to the end of time. Ordem para quem nos está a ouvir lá em casa. Estamos a falar de quase duas dezenas de músicos, de qual são sete guitarristas, um baixista, um baterista, enfim, este é a despesa que cabe mais ao próprio Hugo Pinto, não é? um percussionista, dois pianistas, cinco vocalistas, ainda vêm que incluir o beatbox, no caso com a apresentação de Rizmuk. Congregar isto, disse há pouco, às vezes, num caso foi mais intuitivo, noutros foi um bocadinho mais difícil. Há pouco disse-nos também o facto de que este disco demorou algum tempo. Fala-nos desse tempo e se pelo permeio houve momentos de algum desânimo em que pensasse, se calhar não vou seguir isto para a frente. É uma questão pertinente e é completamente acertada. Eu este disco começa a ser pensado em 2010, em que falei com o meu braço direito neste disco, que é o André Sousa, que produz as músicas e toca guitarra e também ajuda. Ele faz um pouco tudo no álbum. Ajudou também na composição de vários temas. E comecei a falar com ele e ele também a incentivar muito. Eu quero-te produzir este disco, vamos lá fazer isto. E então fomos para o estúdio fazer as primeiras demos. Aliás, eu chamo a brincar demos de demo, porque ainda eram tão seminais que foi mesmo o começar. E, se calhar alguém que nos ouve em casa pode jogar que ainda são as demos do demo, mas aí são outras coisas. E fomos fazer estas primeiras demos, em que o meu objetivo era fazer esqueletos de música para depois fazer a segunda parte, que era aquela de definir, para já de deixar que as músicas se desenvolvessem e crescessem e ficassem positivamente mais complexas. E depois também pensar em quem poderia participar em quais das músicas. E este processo, estamos a falar de 2011, 2012, e foi sendo feito aos bocados. Também interessa dizer que alguns dos meus convidados, um deles está permanentemente em Nova Iorque, outro está em Espanha, e agora tem outro que está em Inglaterra, por acaso na altura estava em Portugal. Ou seja, também tivemos que ajustar muitas agendas, porque no fundo a minha e a dos 16 são 17 agendas, e claro que nunca estiveram todos ao mesmo tempo no estúdio, como é óbvio, mas era muita, muita disponibilidade que tinha que bater certo entre as várias pessoas que fazem parte. E sim, foi um pouco difícil, às vezes as coisas estavam para acontecer e depois não aconteciam e o ânimo também se perdia um pouco. Mas a verdade é que eu acho que quando estamos verdadeiramente comprometidos com alguma coisa e queremos mesmo aquilo e queremos fazer e estamos centrados nos objetivos, mais cedo ou mais tarde, aqui também interessa dizer, sendo eu músico independente, não tinha pressões nem de editoras, nem nada. Ele ficou terminado em 2015, também se fosse em 2016 não haveria problema. Mas de facto, claro que o nosso objetivo era chegar ao produto final, ao disco, lançá-lo, chegar ao maior número de pessoas possível e espalhar a música, que acho que é o primeiro objetivo de qualquer músico. E, portanto, foi difícil, houve dias, às vezes, também tivemos alguns problemas técnicos normais na parte de trabalhar as músicas, mas eu acho que nunca perdemos, eu estou a falar no plural, eu e o André Sousa, o meu produtor especialmente, nunca perdemos o rumo e o foco para terminar o disco. Do mundo na palma da mão, clandestina forma como sonhas. Pudesse eu gritar a mágoa no peito, num lugar reter-te, num sonho perfeito, a paixão etérea que não volta mais. Não vês, não queres saber nada, num mundo onde navegas de mãos tão atadas. Para onde te estão eles a levar? Num pranto calado de vida ou de morte, em silêncio suspiras, que diabo de sorte! noite serás livre. Aí sim. Estar tudo já devidamente cozinhado, desculpe o termo, mas enfim, porque assim é uma mistura aqui, quanto baste, um pouco uma culinária, venho a ter aqui um novo desafio, que é, vou iniciar o crowdfunding para efetivamente vir aqui a criar o disco, a duplicá-lo e a torná-lo a venda das lojas. Se o pensou, mais rapidamente o fez e até foi bem sucedido. Depois de estar isto tudo feito, ainda vou entrar neste campo, neste desafio. Por acaso, eu não precisava, como dizer isto, eu, quando comecei o projeto, eu queria fazer o disco e sabia que o ia fazer de alguma forma. Agora, essa forma é que pode ser mais ou menos profissional, com os moldes mais próximos daquilo que é música profissional e lançamentos profissionais, ou não. E foi então nessa altura que eu comecei a pensar que bem, o crowdfunding tem duas coisas que eu acho interessantes. É que, por um lado, envolve as pessoas e, por outro lado, vai permitir ao músico investir diretamente nas coisas que ele precisa de investir para assegurar o produto. Porque eu, pelo menos, olho como uma pré-venda, não é? Porque as pessoas, ao pré-comprarem o disco, estão a assegurar que o mesmo existe no futuro. Claro, isto é comprometer com o músico, não é? Fui um pouco cético, achei que talvez não fôssemos conseguir, porque, não sei, o projeto é um projeto, e mesmo estamos aqui a falar dele, eu acho que a pessoa só tem uma opinião mais concreto ao vinho todo, porque ele é heterogéneo, é diversificado e realmente nada melhor do que o ouvir. Mas como eu não tinha ainda sequer, e quando o crowdfunding começa a ser feito, estávamos a fechar as masterizações e essa parte final, já estava tudo gravado, mas estávamos a trabalhar nessa parte e ainda não tínhamos muito para mostrar. Mostrámos uma primeira música, um primeiro single, e depois mostrámos uma segunda para cativar um pouco as pessoas, mas eu acho que as pessoas ainda assim, ou pela maneira como apresentámos o projeto, ou porque têm interesse também, e acho que isto é positivo, acho que o sucesso do crowdfunding deve-se especialmente a quem participa e quem se interessa e quem no fundo investe neste tipo de projetos. Ao longo do tempo fomos aproximando do nosso objetivo. Este objetivo, convém dizer, era para produzir o disco nos moldes industriais e profissionais, e assim foi, e acho que ficou um produto bastante interessante também a parte do produto físico, e conseguimos até suplantar o nosso objetivo de crowdfunding. Foi uma coisa que me deixou muito feliz pelas tais duas razões. Por um lado, porque, ok, estou a conseguir fazer isto da melhor forma possível, e por outro lado, as pessoas interessaram. Deve valer alguma coisa, porque as pessoas, com duas músicas, as pessoas se interessaram, talvez ouvindo o disco ainda ganhem mais interesse por este projeto. This could be the leap of faith of you. This could be the dream I don't recognize yet. I won't deny there's times I don't think I can succeed, but if I follow my own road again, I'll get lost. Life's a leap of faith after all. Should be the game you're willing to play alone. This could be the shot you need to impress yourself. Keep in mind you're free to be wherever you want, but always remember there are no easy choices. Ainda antes de chegarmos ao formato físico do disco, há aqui um aspecto que eu não queria deixar de firmar, que aludiu a ele, ainda que muito brevemente, que é a maneira como as pessoas se interessaram pelo projeto. A verdade é que o Hugo foi inteligente, não sei se de modo intuitivo, se de modo pensado, mas foi criando, até pela duração deste projeto, foi criando making of, digamos assim, do disco. E foi publicando via YouTube, até em outras plataformas, aquilo que... Pode que iam fazendo e aquilo que iam tendo. Não vamos mais longe. O próprio facto, no momento em que gravamos, está no seu Facebook um desafio para as pessoas aparecerem para a gravação de um videoclipe. Portanto, de um teledisco. Gosto mais de usar o termo em português. Tem sido sempre bem sucedido. Portanto, consegue cativar esse público. É uma coisa que lhe é inata? Ou, de algum modo, pensaram isto de maneira a facto de conseguirem chegar a um determinado ponto? Não sei se me é inato. Eu acho que, não sei, talvez esteja a fazer, como dizer, talvez eu esteja a fazer convites às pessoas, nomeadamente esse que referiu do videoclipe, estou a fazer convites que também interessam aos mesmos. E eu acho que para conseguirmos envolver o nosso público, nós temos que nos sentir como se fôssemos um deles. Eu tenho que me sentir enquanto o que é que eu gostava que o meu músico preferido fizesse, o que é que eu diria, ah não, isso nem pensar, ou ah, isto é ótimo, quero participar nisto, quero entrar nisto. E eu penso, eu ponho, acho que o segredo é pôr-me muito nos sapatos do outro, por assim dizer. E tento fazer isso com as pessoas que me seguem e com as pessoas que têm manifestado interesse e gosto pela música e pelo projeto. Suicide kings and drama queens. That's all I could. Agora sim, o aspecto físico. Eu sou daqueles que gosto muito do CD. Já lhe digo do próprio LP, mas não gosto tanto de trazer música numa pen. Pronto. Já estou gosto muito de abrir, gosto de ver o disco, gosto de ler o booklet, o livrinho. Caso aqui o Hugo Pinto teve cuidado de fazer, não só com imagens, mas vem a colocar aqui todas as letras, enfim, a ficha técnica. E gosto muito de, quando estou a ouvir o disco, estar a acompanhar. E nesse sentido, que este disco, da maneira como está, só a própria capa, e eu estou a imaginá-lo nos escaparates, as pessoas não deixarem de ligar, porque ele, de algum modo, suscita nas pessoas a curiosidade, mas não seja de lhe pegar, e provavelmente até o pegar para perceber quem é o Hugo, quem é esta personagem, e depois perceber a música que lhe está inerente. Também foi um dos músicos no projeto que veio também desenhar aqui a capa. Ora, tudo isso só é possível, e então aqui volto ao início da conversa, se isto for rodeado de amigos, porque claro, tudo, se isto for a pagar, então aí não há dinheiro que chegue. É verdade, o que aconteceu, e esta capa que realmente eu acho que é, eu como não a fiz, posso falar e dizer que adoro, acho que não me fica mal. Porque não fica, não, foi muito feliz com a capa. Foi um dos meus melhores amigos, e de uma pessoa que eu já conheço há bastante tempo, que também participa musicalmente no disco, Tiago e Silva. Que eu sabia que ele era capaz de fazer uma capa muito especial. Eu tinha uma ideia, falei com ele, eu gosto muito de ilustração, de banda desenhada, sou um apaixonado, queria uma capa que refletisse algo assim ilustrativo, e falei com ele, fomos falando, também demorou esta capa, olhando para ela, não sei se dá a ideia que foi feito rápido ou não, mas demorou, foi feito em rabiscos, foram testadas cores, tudo mais. E acho que no final ficou muito, muito boa, e concordo com o que disse, que não deixa ninguém indiferente. Aliás, tem um episódio, lembro-me, há uns tempos estava em Lisboa numa feira de vinil, de música, e veio uma pessoa de uma das lojas falar comigo e dizer, eu já vi esse disco em alguma loja, e isso está muito bom, esta capa chamou-me logo a atenção. Isto deixa-me contente, porque realmente acho que é a primeira coisa também a comunicar, é a capa de um disco, já o era nos LPs, no vinil, também o é ainda nos CDs. E acho que a capa acabou por eu gosto de achar que a música está ao nível da capa, e que estão ambas especiais, e que é uma ponte também para aquilo que se vai passar dentro do disco. Não mostra muito, não diz muito, mas faz pensar, não é? Deixa desperta a curiosidade, talvez seja isso. Mais do que isto, faz desejar que o Hugo não se fique por aqui. eu chego a perguntar-me assim, esse seu colega, portanto, desenhou, e enfim, na amálgama daquilo que é entre vós a produção, não há aqui um desafio de que o Hugo seja algo mais, que venha eventualmente a ser uma personagem com direito a banda desenhada, eventualmente? Essa é uma ideia muito, muito interessante, e certamente eu gostaria que sim, e até passo, vou ser sincero e dizer que já tive a ideia de criar com este nome, que é o Tiago Silva, uma banda desenhada. Não sei se será através da personagem Hugo, não digo que não, o boneco que ele fez, a personagem está bastante, tem bastante personalidade, mas bem, não sei, vamos ver o que é que o futuro nos traz. Tonight's the night that I must pack my bag and just go along with the wind. Tonight's the night that I must pack my bag and just go along with the wind. The world is empty, my shoes are so wasted. They say I'm not going too far. Feel the breeze on my face while I keep on running, letting my spirit fly free. The wolves, they are howling, the rain is a whisper, whispering melodies. The birds, they are singing, the trees, they are watching. I cannot say I am alone. The clock won't stop ticking. Sabe que eu não o disse, mas o Hugo é a primeira vez que estreia aqui na Boa Nova e, sendo assim, há aqui uma fase de desafios. Está disponível para eles? Esperamos isso. Então são três. Imagine que vêm tocar aqui a Oliveira do Hospital. Aliás, é um desafio que perguntamos desde logo, porque o que será juntar tanto músico em palco? Ou terão, temos que reduzir e criar aqui uma versão para público, não é? Portanto, mas já lá iremos falar sobre isso. Mas imagino que vim tocar aqui a Oliveira do Hospital. E a verdade é que, tão generosos que nós somos aqui os Beirões, dizemos, oh, Hugo Pinto, pode ter consigo duas bandas nacionais. Pois bem, quem é que o Hugo iria convidar? Bandas nacionais, connosco? Bem, é difícil. Talvez... Eles já não estão no ativo, não sei se pode considerar, embora... Muito bem, mas ficam lembrados. Os Sétima Legião seria uma banda que eu gostaria que nos acompanhasse, sem dúvida. Mas eles agora, eles acho que se reuniram há uns anos, não foi para fazer um concerto? Ou sim, mas ainda, o Pedro Oliveira, aliás o meu homónimo, ainda toca. O Rodrigo Leão... Teve pois, que, claro. Portanto, Sétima Legião e a outra banda... Vamos imaginar que era possível. Exatamente. E uma outra banda, talvez, é uma banda moderna que eu também gosto bastante, que são os Linda Martini. Linda Martini, que aliás estão a lançar um novo disco. Portanto, também já foram aqui nossos convidados. A banda, entre outros, do Hélio, o seu colega baterista, não é? Portanto, o Hélio Moraes, de Linda Martini, e não só, portanto, de outras bandas, inclusive dos Paus, não é? Sim. Portanto, fica de já saber que é um destaque aqui da Rádio Boa Nova também. Agora o seu desafio é este. Veio uma banda da cena internacional e que, chegando aqui à fronteira, mal entra e diz, nós não prescindimos ter a participação do Hugo no nosso concerto. Pois bem, de onde gostaria que viesse esse convite? Possivelmente gostaria, não sei se tem acompanhado, que agora está a falar dos Guns N' Roses estarem com a formação clássica, do Clash e tudo isso. Eu, como sou um grande fã, é uma banda que me influenciou muito, talvez uma das minhas preferidas ou a preferida, acho que gostaria de um convite dessa parte nesse sentido. Portanto, Guns N' Roses, agora o terceiro desafio é este. Imagino que vai haver um disco de tributo a uma banda nacional e que convidam o Hugo para fazer uma versão de um tema dessa tal banda para integrar o tal disco. Ora bem, que banda era essa que gostaria de homenagear e, já agora, com que tema aqui o fariam? Bem, talvez gostasse de homenagear os Chutes e Pontapés, porque acho que tem um cancioneiro muito alargado e bastante diverso. E que música é que eu poderia escolher? Bastante do Homem do Lamb, daquela música impecável. Portanto, tinha que ter muito cuidado numa versão que fizesse, mas talvez escolhesse, se fosse essa a minha escolha. O fundo horizonte sopra um murmúrio, para onde vai? Do fundo do tempo hoje o futuro é tarde demais e uma vontade de mim nasce do fundo. antes de deixar, não queríamos deixar ir embora sem lhe perguntar o seguinte: efetivamente, o que será o Hugo ao vivo? Ah, o projeto Hugo ao vivo é algo um pouco diferente daquilo que estamos mais habituados a ver, mas também o projeto é. Este, convém dizer que o projeto Hugo não foi pensado em primeiro lugar para ser uma banda ao vivo, porque não é bem uma banda, e se pensarmos que existem muitos convidados e que alguns não estão no país sequer, torna-se difícil pensar concertos. Mas ainda assim, já foram dados concertos, a forma será sempre agarrar em alguns temas, arranjar um set básico de músicos que os possam tocar, mesmo que no álbum não sejam eles que toquem, mas seja, por exemplo, outro guitarrista, e assim preparar músicas para fazer um concerto baseado nesses temas, e sempre com a presença de vários vocalistas, que acho que as músicas também devem sempre muito a quem as canta, e não queria muito desmaterializar isso, não é? Porque se mudasse muito a maneira como as músicas estão no disco, também acho que podia não ser assim tão perfeito. Mas claro, algumas alterações têm sempre que acontecer. E acho que quem for ver o concerto pode esperar algo assim. Mas mesmo não sendo os 16, ou os 17 quando éramos comigo, mesmo assim terão sempre vários músicos. Lembro-me de termos dado um concerto em que éramos 11, com músicas bastante diferentes entre si, lá está, e com algo diferente, eu espero, e interessante para as pessoas. Hugo, foi um prazer falar consigo, a propósito deste seu, diria, um álbum de estreia, no que respeita a Hugo, não é? Portanto, deste seu projeto, e claro, vamos estar atentos para seguir... E outras esquizofrenias, direi assim, para ver o que é que este Hugo nos poderá trazer de novo aqui ao FM da Boa Nova. Um abraço. Obrigado, o prazer foi meu. Muito obrigado e continuem a fazer boa rádio. Seem to know the rise from wrong. Isabel, she'd soon